las nalgas de mandarín. Chegou aí o documentário, chegou já há uns tempos, não sei quando é que vamos passar este episódio, não é? Sim, já há muito tempo. É hoje, passa hoje. Pronto, chegou aí os documentários mais antecipados da Netflix nos últimos meses, com estreia mundial, andava aí uns trailers brutais, por acaso muito bem feitos, que primeiro a substituir Amanda Knox, é o nome da rapariguinha norte-americana que esteve presa em Itália por ser acusada de matar uma colega de quarto, que era inglesa, teve presa 4 ou 5 anos e depois lá decidiram que ela era inocente. E, ela e outro gajo, não foi? Rituais ela satânicos. E o namorado, sim, que era o italiano. Pronto, e este comentário, pelos trailers, prometia mostrar muita coisa que nós não sabíamos, porque era muito pessoal e muito perto da Amanda Knox, e então até tinham dois trailers muito bem feitos, um em que dava uma que ela era inocente, e um outro trailer em que mostravam quase tudo em que provavam que ela era culpada. Ou seja, a expectativa era muita, chegaram a convidar até alguns órgãos aí portugueses para ir fazer entrevistas a Londres aos realizadores, e eles disseram sempre, não, nós não quisemos tomar partido, só mostramos, entrevistamos toda a gente, não demos nenhuma opinião, deixamos que os fatos falassem por si, etc. Pronto, havia uma grande antecipação que finalmente se houvesse alguma luz sobre esta confusão toda, porque a Amanda Knox foi considerada culpada duas vezes, foi absolvida duas vezes, pronto, iam aparecendo coisas sempre muito esquisitas na história e é um dos grandes mistérios, um dos casos judiciais, se calhar mais misteriosos, que, assim, como mediáticos, que havia deste milénio. Pronto, o documentário é terrível. É terrível, mal. Primeiro, porque aquela imparcialidade toda que eles supostamente defendem é mentira. Porque tu não tens uma opinião, não quer dizer que tu não consigas ser parcial. E como é que tu és parcial? És parcial só perguntas as perguntas que dão jeito. E neste caso eles acompanham a Amanda Knox passo a passo para todo lado e é tudo muito focado nela. Entrevistam algumas pessoas também do caso, o inspector, etc. Mas é tudo sempre quase do ponto de vista dela. E tu também perguntando só o que parece que ela quer que tu lhe perguntes, ou não perguntando nada que a deixe muito desconfortável, estás a ser parcial. E é isso que eles não conseguiram. Não sei se por medo de que a coisa corresse mal ou que ela desistisse da ideia, tu percebes que há ali uma certa parcialidade para o lado dela. E depois, quando há factos que eles apresentam, e realmente apresentam, que não fazem sentido absolutamente nenhum com a inocência dela. E eu, atenção, eu não tenho aqui uma opinião formada se ela é inocente ou não faço ideia. Não consigo sequer tirar essa opinião do que foi apresentado. Mas, por exemplo, há um caso que é gritante, que é a faca do crime é encontrada em casa do namorado, onde eles supostamente tiveram na noite do crime. Eles defendem, tiveram os dois juntos na noite do crime, na casa dele. E a faca do crime foi lá encontrada, em casa dele, os inspectores encontraram, etc. Foi apresentada como prova. E perguntam-lhe, a certa altura, a meio do comentário, então explico como é que a arma do crime foi encontrada na casa do namorado. O que ela responde, não consigo explicar. E acabou-se, e não voltou a pegar no assunto. Passam logo para outra questão qualquer, e um gajo fica assim, então, isto é, se calhar, a prova mais fundamental que tem que ser esclarecida. Quer dizer, ela tem que justificar, ou tem que tentar dar alguma explicação, nem que seja mentira, como é que a arma do crime é encontrada em casa deles, arrumada numa gaveta, etc. Portanto, epá, há muita coisa ali que não bate a bota com o perdigota, tanto em várias provas que eles mostram, e a ideia, e depois acho que o documentário, eles tentam voltar à frente, atrás, vá de frente, atrás, falar um bocado de uma coisa, depois voltam para outra, pronto. Normalmente isso resulta bem, mas aqui resulta muito mal, porque os primeiros 5 minutos é acompanhar a Amanda Knox na sua casa nos Estados Unidos, de volta. Em Seattle, ou o que é. Ou seja, para quem não está dentro do caso, como eu não estava, que eu não fazia ideia se ela neste momento estava presa, se não estava, qual era o ponto de situação disto, tu percebes logo, ok, hoje em dia ela está de volta aos Estados Unidos e, portanto, foi considerada inocente, provavelmente. Né? Mas ela foi julgada duas vezes lá em Itália? Ela foi julgada duas vezes. Foi considerada culpada, depois foi absolvida, depois foi outra vez considerada culpada e depois foi outra vez absolvida. Mas há alguma outra teoria sem ser ela? Está um tipo preso lá, um africano qualquer, que também encontraram o DNA do gajo no quarto da gaja que estava assassinada e acabou por ser o gajo que foi considerado culpado. Pronto, mas tem muita coisa estida, por exemplo, eles, uma das coisas que o inspector que ainda hoje acha que foi ela, porque ela no dia a seguir, logo mal descobre o corpo, no dia a seguir, tem filmagens e aparecem essas filmagens no documentário dela super descontraída aos beijos com o namorado à porta de casa, tipo, não estava minimamente preocupada, tipo, a fazer alongamentos e coisa. Outra coisa também lá os psicologistas forenses, ou lá como é que se diz, acham que foi uma mulher, é porque o corpo estava tapado com um cobertor e dizem que se fosse um homem não queria saber, o corpo ficava tipo à mostra ali no meio do chão, etc. Pronto, mas isso são tudo coisas que pode ser, pode não ser, tu ficas sempre naquela dúvida realmente do que é que aconteceu. Mas voltando à questão que eu estava a dizer, é que eles mostram os primeiros 5 minutos, é acompanhar o dia a dia agora banal dela no, na sua casa, e depois o resto do filme é criar a dúvida se ela vai ser absolvida ou não. Fazem um suspense do caraças naquele último julgamento, que é o decisivo, que é o Supremo Tribunal. Fazem e telefonemas e a expectativa, e tu ficas, espera aí, então, se a gaja está em casa, tipo, início do filme é a gaja em casa, e se há, qual é a dúvida aqui que ela vai ser considerada inocente? Porque se ela não fosse considerada inocente, estava na prisão, não é? É o que a gente acha logo óbvio. Quer dizer, a mim foi como ver logo a cabeça, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, então não mostrassem no início a gaja em casa. Pronto, epá, e depois usam e abusam, e é uma coisa que acontece muito hoje em dia nestes filmes mais low cost, dos drones. Então perdes muito tempo a ver cidades muito giras italianas, mas cidades de drone ali, a costa, etc. Tudo o que é espaços mortos, eles põem o drone a andar pelas cidades e pela terrinha e não sei o quê. É pá, que enjoa. Mata um bocado do mundo, enjoa e mata-te um bocado do mundo. Tu queres estar ali a descobrir coisas e pronto. É pá, e foi uma grande desilusão porque os trailers estavam muito bem feitos. Prometia-se, descobri aqui muita coisa porque é uma entrevista, basicamente a primeira entrevista que ela dá, completamente em teoria a contar tudo, não é? E pá, tu não descobres nada que já não soubesse, que tu não foste. E depois no final fui à Wikipédia e tudo o que está no documentário que tinha acabado de estrear a nível mundial, portanto aquela página da Wikipédia já estava feita de certeza há muito mais tempo, está lá tudo, tudo o que tu viste no documentário está na página da Wikipédia, portanto não aprendes nada de novo. E ficas com aquela ideia, por mais que eles tentem mostrar que são imparciais, que não foram, foram parciais e que deram sempre o ponto de vista dela e tentaram manter sempre à vontade, quase para ela não dar nada. Pois, a partir do momento em que é só reportar, não é? Que não tentam contrapor com nada. Há um telefilme de 2011 sobre ela. Ah, não sabia. Que é com aquela pita do Heroes. A Claire, a cheerleader, sim, exatamente. É lá a fazer da Amanda Knox, mas nunca vi. Sabia, também não fazia ideia que existia. Yeah. Mas pronto, não gostei, não recomendo. Não recomendas, está bem. Não. Então podemos tirá-los da lista, não é? Completamente.